Quando a idade chega, Davi já cansado, chamou Salomão, seu filho amado. Reuniu os príncipes, sacerdotes também, levitas contados, nesta obra vão bem. 24 mil prontos para o altar, louvando ao Senhor, juntos a cantar, com instrumentos feitos para adorar a casa do Senhor. E fervor, Arão e Moisés, servindo com amor, os filhos de Eliezer na obra brilha, guardando o sagrado, prontos a cuidar, corações em chamas, prontos para o serviço, a cada manhã em louvor e aviso, nas festas e dias. Em adoração, o nosso clamor é a nossa canção. Ó Senhor, em tua presença nos unimos em reverência, servos fiéis com corações, oferecemos nossas canções para sempre em tua luz. Cantamos, Senhor, servos fiéis com corações, oferecemos nossas canções para sempre em tua luz. Cantamos, Senhor.